1869, Palma C, pro 330, David Palma Sai. 1869, autorizado, pro 330. Suba restrita no voo 080. 080 na pro 325, ok. Controle 645, confirmado, já mantemos o 090, irmão, tem bom pela esquerda, ok, senhor? Pesado, espera em bom pela esquerda do ano 645. Legal. Já a previsão de melhoria, eu agradeço a informação, né? Obrigado. Tá, junto com as suas informações meteorológicas atualizadas, voo no 645. Está na zona Palma. Você ligou no 89, aprovando posição Palma. Entre o 1869, está autorizado a ascensão nível voo 360, vou direto Elefa. Elefa 360, 89. Voo no 869, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterne, 126, décima 0. 288-260, boa noite. 869. Salvador, o TAM 3247, informação alfa, autorização para Guarulhos. ...3897, Guarulhos, nível 320, aguarde cópia no... Confia o portão? Portão 05, então, número 1 da cópia, aguardando. Certo, cópia. Vou chegar um expresso, perto da de 1.500 pés, a visibilidade 4 mil metros, chuva leve. Negativo, pois a RMZ teria que ser em regra de voo de instrumento e ingressaria na área. Negativo, nessas condições não será possível visual especial. 3897, cópia. 3897. 3897, autorizado Guarulhos, nível 320. Via rota Upzulu 10 até Taubaté. Decolagem pistão 10, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiba. Frequência do controle 120.8, transponda 5130. 320 aprovado, após decolagem direita da El, Leda, Motiba. Segue conforme o via Upzulu 10 até Taubaté. 308 ao controle, 5130. Transponda 3297. São 3897, cotejamento correto, chame pronto, portão 05. Controle ao voo 9645 voltando. Como 9645 controle? Posso fazer uma aqui? Bom, senhor, pela direita, senhor. Porque eu tô com a formação já tá vindo pra cá. Prezado, voo 9645. Tá. Vai 45 autorizado, voo, pela direita. Autorizado Salvador para o Galeão, Serra Bravo Golf Lima, nível 400. Decolagem da pista 17, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Irume, intercepta Upper 9857 até Moussou. A frequência do controle 120.8 e o transponder é 5124. Voo 945, a torre informa, operação visual nos mínimos. Você para o voo? Consegue. Cotejamento correto, confirme o POB. Complete a nossa na posição ponto, desça para 3 mil pés, altímetro 0 no 8. Completa a ordem, desce para 3 mil, com V18. 3894 está autorizado a descida para o meu voo 050, prossegue como número 2 para pouso, ainda mantém espera na posição bomba. 050, mantém espera em bomba, está na 3894. Pronti. Obrigado. Após o ponto, o motor vai decolar de novo, já vai entrar. Uma autorização 236 autorizado, Fortaleza, nível 370, via rota Pesulu 19 até Bangu, após DCC Abuco. Decolagem pistão no zero, faz decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Proti. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5137. 3037 para a porta dele, com a parte de motocicleta da outra, primeiro com o Google, à esquerda do perfil, Monstro, aqui a Pesulu 19, Banco, direto a Pesulu, 1237, ao transporte para o 1236, aqui em 9. Correto, 5137, portão 09, chame pronto, Gol 1236. Chama na Então 3897, na escuta? Precisa. Após a decolagem da 1-0, mantenha a proa até 4.000 pés e após curva direita no perfil da Dial. Mantenha a proa 4.000 pés no perfil da Dial, da 3897 no 5 de estacionamento. Planejamento correto, autorizado, feedback sinal, chame táxi. Já camarada, 3897. Gol 1236, solo voltando. 1236. Após a decolagem da 1-0, mantenha a proa até 4.000 pés e após, curva à esquerda no perfil da Momo. Sim, Patinho, não entendido, vamos manter a proa até 4.000 após, curva à esquerda no perfil Momo. Correto, portão 09, chame pronto. Samarino. Olá, Salvador, boa noite, eu chamei 6259, quem tem informação de alta autorização de trabalho. Guarulhos, estamos a 07. Oxiané, 6259, Guarulhos, 360, autorizado via rota Pesulu 10 até Taubaté. Decolagem pistão no zero, após a decolagem, mantenha a proa até 4.000 pés e após curva à direita no perfil da subida Tael, Leda, Motiba. Frequência do controle 1208 e o transponder 5133. Autorizado Guarulhos, 360, com sua tomada de boa, Pesulu 10 até Taubaté. Decola da 1-0, mantendo a proa até 4.000, após curva direita, no perfil da Dael, Leda Mótico, 1-2-0-8, controle, 5-3-3 nas rodas, Oxa 6-2-9. Protejamento correto, portão 07, chame pronto, Oxa 6-2-5-9. Chamada pronta, Oxa 6-2-5-9. Fizou o gol no 645, microfone. Gol no 645, retransmissão neste momento cancelada aos 2-0-5-7. Desça para 1.500 pés, altímetro 1.018, evite a área amarela. Aguarde transferência para a torre. Eu aguardo a transferência. E 5.000, Santa 3, 050, Santa 38, 94. Essa Santa 38, 94, mantém o nível 050, em espera, na posição confortável. Santa, tá bem visual, tá? Obrigado, bom posto vocês aí. Obrigado, irmão, valeu. Controle, qual que é o estimado do posto da segunda aeronave para a gentileza para o TAN 3894? Aproximadamente mais 3 minutos para o TAN 3894, porém a previsão do aeronave com prioridade envolvida no evento. Chame a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 2-9-5, boa noite. Oi, boa, vamos no 6-4-5. Chama a torre? Então vamos no 6-4-5, boa noite. Só o visual aqui com a pista. Numa base pela esquerda da 11, da 10, perdão. Totalmente visual. Oscar 645, completa aproximação para o Pistano Zero. E reporte ingressando curta final a 3 milhas da cabeceira 1-0, evitando ingresso na área amarela. Okay, vamos 3 milhas evitando a área do evento. Né? Firmar indicativo de Cabo Frio? O seguinte, por gentileza, senhor, após a decolagem do pistão 7, deverá manter proa até 4.000 pés, 4.000 pés após curvar à direita a saída da Elda, seguinte? Gerando a final curta, com prova vista, nas pegando as 3 milhas do voo no meio, agora. Chegou no 645, autorizado pouso pista 1-0, o vento 1-3-0 graus com 0,5 nós, pista úmida e o altímetro no 0 no 8. Gente, obrigado, pouso autorizado no vento. Batangu esquinha com uniforme, sem livre táxi, porta na papá para ingresso no 7. Ingresso, porta cabeceira, 1-7, pronto, whisky aqui no forno. 5 da Gol, solo 03 à direita na Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita Foxtrot 219, 645. A pista tá molhada, ok? É de grato, informação, pista molhada, grato, boa noite. Boa. Afirmativo, vou ir na proa 1970, com curva pela esquerda, para livre descer para 2.000 pés, ajuste meio 18. Sinto que faça a descida com a máxima razão que tiver que obter, entregar. Afirmativo, 1018, nós 018, às vezes. Alfa Sierra, vai ser necessário o uso do paraquedas? Guarde. Alfa Sierra, informa que a pista está molhada no momento. Vente. Baixa 397, autorizado a linha e decolar. Pistão no zero, vento no 30 graus com 05 nós. Linha e decolar, pistão no 0, 0. Network Scan, informa, autorizado a decolagem da pistão no 7, vento no 30 graus com 05 nós. Controle. Sua informação, temos um pouso mais 4 minutos. Vai ser necessário um recolhimento de paraquedas na pista. Mais uma decolagem da aeronave operação militar. Confirme se tem condições de manter ainda a ordem em Roma. É, o senhor tem que dar um tempo para nós, um tempo exato. Porque aquela hora foi um outro tempo que não foi muito exato. A gente faz um tempo exato para a gente dele. Mais uma ordem. Só mais uma, nós temos condições, 394. Sente. Papalfa Sierra para o localizador, curva à esquerda na proa 120, Papalfa Sierra. Boa noite, senhor. Solicita retorno, por favor. Para a ONU 5, para a ONU 7. Confirma. Ok, senhor. Confirma o motivo. Nós estamos com... É problema operacional, senhor, mas nada de importante, não. Eco Golf Oscar, livre acionamento, chame táxi. Copiado, Eco Golf Oscar, ajuste no 0 no 8. Foi autorizado conforme briefing, saída árvore após direto. Na interseção até o chame torre frequência 1 do noite, decimal 95, Eco Golf Oscar. Posicionamento Gol 1-2-3-9. Portão 9, autorizado posicionamento Gol 1-2-3-9, chame táxi. 2-3-9. Decolo 09, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 1208, 3297, obrigado, uma boa. 20 mil pés, curve a direita na proa 270. Na 270, né? Só 3 mil pés, esse tempo no pronto para decolagem? Salvador, boa noite, é o 3897 da TAM, cruzando 1600 pés. 3897, mantém o rumo de decolagem até cruzar 4000 pés. Mantendo, até cruzar 4000. 3897. Confirme 270, senhor, mantendo o esquema de fora. Você completa a curva direita na proa 320. 320, isso que é Crenforme. Isso que é Crenforme, continue subida para 3.000. 3.000 pés, 1.018 ajuste. 3.018, isso que é Crenforme. Papa Alfa Serra, não é ser bom o modo Tiago, confie na sua altitude. Complete final ILS, chame agora 2 Salvador na frequência 1 no 8, decimal 95. Whisky Yankee Uniforme, controle. Na escuta, senhor. Fui à direita, na proa 345. Para sua informação, tem um F5 no, interceptando o ILS da 1-0. Final de 13 milhas, mantendo 2.000 pés. Podemos cruzar e pousar no 1-7, senhor? Afirmativo, voe direita na proa 350, ainda mantendo 3.000, ok? 350, mantendo 3.000, isso que é aquele forma. Forma ajuste 1018. 1018, ajuste, isso que é aquele forma. Cruzou 4.000 pés, curva na direita, 3897 da TAM. Gente, suba ao nível 320 sem restrição. 320 sem restrição, está 3897. Controle após bomba, já está autorizado o nosso 3294. Após bomba, está livre curvar à esquerda. E na escuta para o cancelamento das regras e das regras IFR, ok? Então, após bomba, vai curvar à esquerda na proa nossa 3294. Está autorizado até descer até 4.000 pés. 4.000 pés, justamente 3294. Golf Oscar, livre decolagem da 1-0, vento no 3-0 graus com 0-5 nós. Continua mantendo 3.000, whisky Yankee Uniforme, senhor? Mantendo a 3.000, aguarde descida, whisky Yankee Uniforme. Nós estamos aqui com superaquecimento na cabine, senhor. Dá para o senhor adiantar um pouco mais a nossa chegada ou não? Afirmativo, estamos adiantando. Tem um traço um F5 que está na final e ILS da 1-0, uma final de 7 milhas. Ok, senhor. Se o senhor declarar emergência, o senhor tem a prioridade sobre o F5, confirme. Ainda não, senhor. Gente, então mantenha a proa instruída anteriormente, a proa 345, mantendo ainda 3.000. 345, mantendo 3.000, isso tem acreditado. Alfa Serra, ciente, tem curso autorizado, pistão no 0, vento 1-3-0 graus com 0-5 nós. Altímetro no 0-8, pista molhada. Alfa Serra, molhada, ponto para queda. Golf Oscar, 1-3, chama controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, é Golf Oscar. Vamos. Whisky Yankee Uniforme, controle. Na escuta, senhor. E está em condições visuais para o cancelamento das regras de FR? Afirmativo, completamente visual, senhor. Gente, estão cancelados agora os 1-3. Chame agora a torre Salvador na frequência 1-8-9-5 para as instruções de girar a base para o final da 17. Isso é para 1.500 pés. Controle Salvador, é com confiança. Para retorno, senhor, para a base da 1-7. Confiança. Curta final, altímetro 1-0-1-8. Forma o tráfego F5 na curta, final do 1-0, aproximadamente 2 milhas. Uniforme. As regras de FR. Moral, está na 3894 e reduza para mínima limpa. Reduzindo mínima limpa para 3894. Eco Golf Oscar, chama o centro Recife. Eco Golf Oscar. 5, o vento 130 graus com 05 nós. Final, tem mais checado, isso que é aquele forno. Tanque uniforme autorizado pouso, pista 17, vento 130 graus com 05 nós, pista molhada. Uniforme. 00, pista em 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, direto. Após decolagem, pista 10, tem flow até 4 mil pés. Após direita, saída Arbor, controle 120.8. Transponder 1302, Guardião 1103. Agora, autorizado, Guardião 1103. Salvador na direita, do Paulo Alberto, curva aqui. Saída Arbor, passa a tomar. Também na direita, 4508, procedimento correto, Guardião 1103. Para acionamento de táxi e decolagem, chame torre frequência 118.95. Confirme o POB. Voo Guardião 1-3. Táxi voo 1-2-3-6, estamos com 1-5-5 a bordo, 3 horas e 20, Recife. 3 e 20, Recife, por gentileza, eu poderia confirmar somente o POB? 1-5-5, senhor. 1-5-5, copiado. Voo 1-2-3-6. Sete aprovadas via faixa principal e Índia até o ponto de espera da pista no zero, ajuste no 098. No ponto de espera, quando pronto, chame torre frequência 118.95. Voo no 23, tem um bom voo. Faixa em ponto de 2895, obrigado, boa noite. Guardião 09, boa noite, possível. Gente, forma ajuste 1018 e forme visual com local de pouso, Guardião 09. Então 3897, passa nível 170, chame Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 13395. Gente, Recife 25, alterna 3395, San 3897, boa noite. Boa. Oito já visual com o campo? Afirmativo. Chame a torre Salvador 1895. 1895, bota lá. Salvador, Santo 3894, boa noite. Santo 3894, completa aproximação para a pista 10. Reporte ingressando curto final a 3 milhas da cabeceira 10, evitando ingresso na área amarela. A gente da área amarela vai informar 3 milhas da cabeceira, 394. Conforme, ciente da liberação da pista 17 e ao estacionar para nova cópia, chama o solo 121 decimal 9 para verificar a situação do plano. Guardião 1-1-3, liga o acionamento, chame pronto para o táxi. Acionamento, manda para o táxi. Boa noite, né? 6-2-9, chame o acionamento. 2-1-7, aprovado, pushback, acionamento, chame 259, chame táxi. Salvador, Terra Alfa. Terra Alfa, desça para 4.000 pés, 1018 ajuste. Mativo, vou ir na proa 090, Terra Alfa. Eu vou proa 090. base no final, 3894, visual call. Posto 94, pouso autorizado, pista 10, o vento 130 graus com 05 nós. Pista molhada e o altímetro no 0 no 8. Gente, pouso autorizado na 10, tá 3894. Boa noite, eu vou na 705, informação S, passando nível 2, 2010 na Bonf. 1705, autorizado a chegada a Bonf até Bonf, desça e mantenha o nível 050. Bonf até Bonf, descendo para o 050. Após Bonf, boa. Após Bonf, para pousar na 10, terá que curvar à esquerda a fim de interceptar uma final de 3 milhas e deverá também cancelar as regras de SR. Em condição de executar esse procedimento? Gente, então após o bom, você aguardando a autorização de prosseguir uma final de 3 milhas para a final da 1-0, descendo até o 50, 1705. À direita na Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. Então, 219, até a próxima, quase bom trabalho. Solo, boa noite, 645, autorização Vitória. Com a Eco 45, só um minuto para a cópia. Prepare Dael, transição Bidev. Dael, Bidev, aguardando a 645. Alô, Salvador, 394, Ivan na foto. 3894, autorizado Alfa, chama ingresso, Taxi e Juliette. Alfa, chama a ingresso, Juliette, 394. Pronto para cópia? Pronto, no 645. Bom, no 645, autorizado para Sierra Bravo Vitor Tango, via Previsque 50, nível de voo 360. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Bidev. Controle 119, comissário. Controle 120, decimal 8, 120, decimal 8, acena 5136, voo no 645. Autorizado Vitória, 360, Operuísque 50, Dael, Bidev, saída, decolada no 0, curva à direita, 208, é o controle, 5136 no transponder 645. Operuísque 45, saída, Dael, transição, Bidev. Dael, Bidev, 645. Negativo, 645, saída, Dael, transição, Bidev, Dael com todas as exceções de nível da carta, após Dael voa Leda, após Leda voa posição Bidev. Gente, o 645 da El, Leda de 10. Correto, procedimento com o 645, o portão 2 chame pronto para o pushback acionamento. Gente, o 645. 3894, observando o Airbus da Avianca, ingresso Juliette, portão 03. Juliette, 3294. 9259, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 120 graus com 059. Avião 113, autorizado táxi, reporte na Taxway Hotel. Você me chamou, Tony? Delta Eco November, inicialmente mantém a posição na Taxi Hotel, formou Airbus 320 já iniciando rolagem, pista no zero. Uno 3, autorizado táxi, reporte na hotel. Delta Eco November, observando a passagem do Airbus 320, após táxi, via pista, agilizando, reporte cabeceiro 10, pronto, Delta Eco November. Estabilizado no bloco. Excelente, complete final, torre 1895, Serra Alfa. Serra Alfa, todos. Observador, boa noite, né, 6259. Tá, CLS, prebaixado e travado. Serra Alfa, continua a aproximação. Reporte final de 5 milhas, aguardando pista livre. Altímetro no 0, no 8. Reportará 5 milhas de Serra Alfa. Pode prosseguir no perfil 6259 ou mantém por aqui a patrulha? Pode prosseguir no perfil 6259. Passou um bom, que voou no 0. Estimativo, desça até altitude de 3.000, ajuste 1.018. A escuta para a modificação da regra de voo e sem redução para a mínima limpa. Retorzindo para a mínima limpa, descendo para 3.000, aguardando modificação. Vamos ver zero. Pista no zero, ventou no 3.0 graus com 0.8 nós. Câmera 259, voe direto, Leda. Guardião 113, tem condição de efetuar o cruzamento pistão no zero de imediato? Cruzado, cruzamento, pistão no zero, próximo, prossegue, prossegue na minha escuta via Delta Alpha, reporte antes da Juliette, guardião 113. Cruzado, cruzamento. Eco Serra Alfa, final de 5 milhas. Eco Serra Alfa, vento 130 graus com 08 nós, altímetro no 0, 18. Pista molhada, tem pouso autorizado, pista no 0. Eco Serra Alfa, autorizado pouso. Você possui decolar de Delta Eco November? Decolou os 31 Eco Delta Eco November, chama o controle 120 decimal 8. 208 graus. Alô. Decolado por uma da direita, radial 2.0. Tem, suba conforme coordenado Delta Eco November. Delta Eco November. Tem, está livre o desvio e ponto pena. Vamos ver 2.4. O 705 para o cancelamento do instrumento visual. Gente, o plano FAA é cancelado aos 3.2, desça para 1.500 pés e informe quando o visual roncar. Descendo para 1.500, tem como na visual, está autorizado, afinal? Autorizado, afinal de 3 milhas, aguardando transferência para a torre. Autorizado a ingressão na final de 3 milhas, aguardando transferência para o 705. Delta Eco November, chame agora Recife. Uma Recife, Delta Eco November. Alfa Solos 3-4, autorizado backtrack, tem condições de agilizar a liberação da pista para prosseguir parte militar. E autorizado backtrack, posso prosseguir via hotel até o parte militar e frequência, boa noite. Oi, boa noite, Bruno 705, visual para final de 3 milhas com base perifeira. Chegou no 705, complete a aproximação para o pistão no zero, reporte ingressando curta final a 3 milhas da cabeceira 1-0, evitando ingresso na área amarela. Vai evitar o ingresso na área amarela, na final de 3 milhas do Gono 705. Uno 3 autorizado a alinhar e reporte cabeceiro 1-0 pronto, agilizando manobras, gentileza. Porto 5, chame para o táxi. Livre, chama táxi, 645. 645, reporte que após decolagem física 1-0, deverá manter voo até 4 mil pés. 4 mil pés, somente após curva direita, saída da L, voo no 645. Gente, 645, após a decolagem, mantém a proa até 4 mil pés e segue no perfil da Gael. Contact, 1-1-3, agilizando manobra, está autorizado.